braços de uma manta. Quando eu te abraço, mas eu não te quero santa. Não tem jeito nem adianta, não te quero num retrato, pendurada em qualquer quarto, pois eu não te quero santa. Não te quero presa à imagem da procissão, levada por mãos acesas que caminham em cordão. Não te quero submissa às promessas e às missas, e da feira até o leito, eu te quero e te aceito.